preciso aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Pra pensar a sua indecisão pode lhe prejudicar. Venha, você compreenderá, foi a decisão valerá. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador.